pensando em você, quero viver. Mas nesse horário você deve estar pegando os filhotes no colégio. Depois chegar em casa, ver o resto de tudo. E quando vem o silêncio, fumar um zinho e ouvir Coltrane. Faço mais isso, mas entendo muito bem. Adoro os teus cabelos, adoro a tua voz. Adoro teu estilo, adoro tua paz de espírito. Encanador me deixou na mão, em reunião no condomínio. Telefone não dá linha, e o chuveiro tá dando choque. Tem uma barata voadora no quarto das crianças. Alucinados, pra eles tudo é diversão. Mas você sabe o que é ter pavor, pavor, pavor de baratas voadoras. E você diz daquele seu jeito: ah, é preciso de um homem. E eu digo: ah, Leila, eu também. E a gente ri. Promete trabalhar mais com computador e terminar seu vídeo até setembro. Quer que pegar um carro no conserto, ver a conta do banco, cartão e IPTU. Sábado vai ter fechada na Nalu. E domingo, cachorro quente com as crianças na Fernanda. Difíceis, minha amiga, mas você sabe enfrentar a beleza dessa vida. Adoro dizer seu nome. Ei.